A vida do homem sem Deus é uma folha no chão. Não adianta ganhar o mundo inteiro sem Jesus, tudo será em vão. Mas aquele que reconhecer os seus pecados, deixar o mundo e Jesus aceitar, ele tudo fará. Hoje o Senhor me ungiu para a palavra levar, pois contigo ele quer falar. Pare de viver em vão, sofrendo este teu coração. Ele é o caminho, a verdade, é a vida, é a razão. Receba-o em seu coração. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Veio trazer o evangelho para ser pregado. Mas seu povo ao qual foi enviado, o rejeitaram, não reconheceram. E a salvação se estendeu para nós. Mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor do Senhor, Jeová. Hoje o Senhor me ungiu para a palavra levar, pois contigo ele quer falar. Pare de viver em vão, sofrendo este teu coração. Ele é o caminho, a verdade, é a vida, é a razão. Receba-o em seu coração. Basta suas mãos levantar e com sua boca confessar os seus pecados. Aquele que crer e for batizado, disse-lhe Jesus, esse será salvo. Ele quer falar. Pare de viver em vão, sofrendo este teu coração. Ele é o caminho, a verdade, é a vida, é a razão. Receba-o em seu coração. Hoje o Senhor me ungiu para a palavra levar, pois contigo ele quer falar. Pare de viver em vão, sofrendo este teu coração. Ele é o caminho, a verdade, é a vida.